Quero saudar meu colega Telmo, que dirige os trabalhos, a minha colega Sandra, que compõe a mesa, os demais vereadores e vereadoras. A questão do coronavírus, vejo meus colegas se manifestando, a gente olhando, escutando os meios de comunicação, a gente está vendo que está faltando os respiradores, né? E ali eles dão uma estatística das pessoas que estão morrendo. Eu gostaria de saber quantas dessas morreram sem atendimento, sem poder estar no respirador. Isso eles não dizem. Ah, morreu 900. 300 conseguiu ir lá para o respirador e 600 já morreu antes de ir para o respirador. Ela teve oportunidade? Ela teve oportunidade? Não teve. Ela ficou ali esperando e não tinha. Mas isso eles não dizem. Eu gostaria de saber quantas pessoas morreram sem o atendimento. Porque quando tu tem o atendimento, a gente sabe, mas tu tem o atendimento, tem a fatalidade. Agora, e aqueles que não conseguem o atendimento? Né? Morrem sem ser atendidos. Por causa dessa roubalheira que vinha desenfreada há muito tempo. Mas, seu Nelson, a nova política parece que não vai dar certo. Mas a gente está vendo aí a pressão. Os governos que estavam antes negociavam com os partidos, e o atual, se não negociar com os partidos, vai à breca também. É assim que funciona. Então, a nova política que tentaram implantar no Brasil está visto. Sei que é uma grande força do povo, né? Mas é complicado. Mas as pessoas estão me ligando também com problema, dizendo que estão com febre. E eu quero aqui falar para a comunidade que o município criou uma central de problemas respiratórios. Que ali, na Sebastião Amorete, em frente à Construtac, Blês Tintas por ali, Insulfilmes ali, do outro lado, acima onde era a Lídia, o Guarno, abaixo da onde está ali a UPA inacabada. Ali é o lugar que as pessoas que estão já com sintomas, um problema de tosse, febre, com falta de ar, pode já se dirigir diretamente ali. Ou ir num posto de saúde, com certeza, se isso estiver ocorrendo, serão encaminhados ali, mas todos os postos de saúde estão aptos também a atender as pessoas. Mas quem tiver com esses sintomas, o centro de problemas respiratórios é ali, então, para a comunidade saber. A gente sabe que o drama vai ser o desemprego. A Covid está aí nos assustando e temos que ter todos os cuidados, mas o desemprego e a economia vai ser uma epidemia muito maior. Mas pergunta, mas tu é a favor do isolamento e dos cuidados? Claro que sou. Como é que eu não vou ser? Como é que eu vou querer que as pessoas se exponham e não se cuidem? Tem que ter. Mas o número de desempregados só aqui, no Vale dos Sinos e no Paranhana aqui, o número de desempregados. Como é que essas pessoas vão? E outra coisa, quem tem emprego, gente, quem tem emprego, tem seus compromissos. A gente sabe que as pessoas que trabalham, elas comprometem o seu ganho porque ninguém consegue juntar dinheiro para adquirir nada. Como é que eles fazem? Vão ali e compram a prestação para ter um bem, para ter um conforto na sua casa. E agora, como é que vão pagar? Como é que vão pagar? É bem complicado. Também quero dizer que é preocupar a seca. Mas seca está morrendo mato virgem. Mato virgem que tem aí nas nossas contas está morrendo por falta de água. Árvores frutíferas, as folhas todas murchas e os frutos não cresceram. É muito complicado. Também quero parabenizar todo o pessoal que está envolvido na questão da saúde, colocando a vida em risco, vereador, vereadores, colocando a vida em risco, mas pelo bem da nossa sociedade. E quero dizer que aqui, digo que a voz do povo é o poder legislativo, não é o executivo. O executivo executa, tem o voto do povo. Mas o verdadeiro representante do povo é o poder legislativo. E nós estamos aqui todos em nome do povo e lutando por melhorias para o nosso povo. Então a Câmara é o representante legítimo do povo.